E em meio ao deserto do amor, eis que surge ela, Dalila, a mulher que trará água para matar a sede dos homens. Cadê Dalila? Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro, vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Au! Simão! VIP. Ninguém é triste, o futuro existe. Eu vi, o trio não para, Dodô. Batuqueiro não para, vovô. O amor não para. Ei, ei, ei, eu. Mas eu vi, tá tudo preparado pra chegar lá em cima. Quem quiser vem comigo. Eu vi, motorista não para. O operário não para, a cidade não para. Ei, ei, ei, eu vou, eu vou, eu vou. Todo mundo! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o trio povo. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o trio povo.